Aqui eu passo lutas, aqui sou perseguido, aqui minha lágrima insiste a rolar. Mas algo me alimenta, o sonho de encontrar o Redentor que vivo está. Eu subirei. Está voltando.